por PageCast. Olá, esse é o CorpageCast, aqui sempre vai ter música de qualidade, para você ouvir no seu estúdio de pilates ou apenas, relaxando em casa, ou no carro. Nessa primeira edição, ouviremos música sobre o tema, Mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No primeiro bloco temos, Erasmo Carlos, Emílio Santiago, e John Lennon. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada. você nessa canção. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulher, mulher, mulher, After all, I'm

das minhas vontades e dona de mim. Que venha de dentro de mim ou de onde vier, com toda malícia e segredos que eu não souber. As forças conquiste o direito de ser uma nova mulher. Livre, livre, livre para o amor. Quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona. You'd be reminded that for me, it isn't over.